de fazer mais uma edição especial do Flash House. A Rio Sul Rádio completa 12 anos em agosto, 12 anos de transmissão. Motivo de muito orgulho desse que vos fala, né? Então, é comum, em todos os anos eu faço alguma coisa diferente nas edições do Flash House. Já trouxe aqui várias pessoas bacanas fazendo o Flash House, seja com a locução diferente, né? Com trabalho de locução ou com mixagens, né? Blocos, sets mixados por DJs aí diversos do mundo inteiro, eu posso dizer, porque já houve aqui apresentações especiais de DJs que moram fora do país, DJs brasileiros também, alguns amigos de longa data, alguns DJs que eu conheci recentemente, mas que tem um trabalho fascinante dentro dessa área, alguns DJs que não trabalham ativamente mais com isso, mas já tiveram uma história muito bacana no passado, ou alguns DJs que até trabalham com isso atualmente, né? E que também fizeram parte do movimento dance lá do passado, seja dos anos 70, 80, 90, 2000, enfim. Então, eu tenho a honra, o privilégio de conhecer mais esse DJ que eu tô trazendo hoje pra vocês aqui. Ele mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É um amigo pessoal. Já tocamos juntos em bastante locais, bastante casas noturnas, em Petrópolis mesmo. Eu já morei uma época lá, não é? E conheci o Max Justen, esse camarada que eu tô trazendo hoje. Também seu irmão, Rafael Justen, que já também fez uma participação especial no Flash House alguns anos atrás. Me deu o privilégio de poder apresentar os sets que ele trouxe aqui na ocasião. Hoje é o irmão dele, Max Justen. Pois é, dois irmãos e duas feras, dois amigos queridos. E é muito bacana eu poder fazer uma edição especial do Flash House em 2022, comemorando 12 anos da Rio Sul Rádio, e trazer esse amigo bacana pra caramba, excelente DJ, que atendeu prontamente ao meu convite. Muito bem-vindo, Max Justen. Primeiramente, uma boa noite a todos os ouvintes da Rio Sul Rádio. E Demarcande, eu que me sinto honrado em ser convidado para participar do Flash House nessa edição de aniversário da rádio. Beleza, Max, conta pra gente aí o que você tem feito como DJ atualmente. Cara, hoje em dia eu sou DJ de evento social, casamentos, 15 anos, formaturas, e trabalho numa agência de DJs em Petrópolis, a Connect DJs. Bom, já fazem 8 anos, mas o início de carreira foi no comecinho dos anos 90 e toquei muitas boates em Petrópolis, Serrano, Bogari, Petroa, Papos Dance, Pô, Magnólia. E em alguns desses citados eu estava lá. E é isso, e lá se vão aí 32 anos, cara. Beleza. Diz aí o que você trouxe para os ouvintes do Flash House, o que você vai tocar nessa edição especial de hoje. Nessa minha primeira sequência, então, começo com Here Comes the Sun, Campside Dream. Beleza, Flash House especial, 12 anos da Rio Sul Rádio, Max Justen. Slowly melting, little darling, it seems feels like years since it's been clear. Yeah. you feel like that. Thank you. você está conferindo o Flash House especial 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio com o set do Max Justin de Petrópolis. Anuncia pra gente aí o que você tocou, meu amigo. Então nessa sequência acabei com Space Cowboys, Jamiroquai. Comecei lá com Hey Comes the Sun, Campside Wind, Dreams de Fleetwood Mac, Bizarre Love Triangle do New Order, Supertramp, The Logical Son, I Cannot Believe It's True, do Phil Collins, High Like the Wind, Christopher Cross. Cara, e essa versão é muito bonita, essa versão do Joey Negro, Extended Disco Mix, muito legal essa versão. E também toquei Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Not. E como já falei, terminei a sequência com Space Cowboys, Jamiroquai. Beleza, segura aí porque tem o segundo bloco do Flash House especial com Max Justin daqui a pouquinho. Você está ouvindo Flash House. 6h41. Kingston Rádio Serviço. Com apenas 3 toques, você pode falar sobre o que tem incomodado você para continuar tocando a vida. CVV, bom dia. Com apenas 3 toques, você pode falar das coisas que tem tocado você, que emocionam você. CVV, boa tarde. Com apenas 3 toques, é possível desabafar com alguém. Disque 141 e ligue para o CVV. O CVV liga para o que acontece com você. Atendimento 24 horas todos os dias. Se você está em Resende, ligue para 3360-9685. E se você está em Volta Redonda, ligue para 3343-7666. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. O baixo. A batida. A guitarra. A voz. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Enfim, da melhor maneira, todas as boas músicas. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House especial, 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. E, como costumeiro, eu faço edições especiais do Flash House, trazendo convidados especiais. Hoje, Max Justin de Petrópolis, Rio de Janeiro. Max, fala um pouco pra gente aí do seu trabalho atual, da Connected DJs, né? Como encontrar você caso queira fazer uma festa, um evento, contando com o seu trabalho. Marcante, a Connected DJs é uma agência de DJs situada em Petrópolis, mas que atende toda a região serrana. Também atendemos Teresópolis, Três Rios, Nova Friburgo e também temos feito bastante região dos lagos, aquela parte lá de Búzios. E o dono é meu irmão, o DJ Rafael Justo. Você conhece também muito bem, né? E hoje, cara, contamos com vários DJs, mas os principais são 3. Rafael Justin, Bruno Machado e eu, Max Justin. Fazemos, em média, cara, 5 eventos no final de semana. Para você conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, é só ir no Instagram, @ConnectDJs, connect com 2 N's, tá? Ou também a minha profissional, @MaxJustin. Beleza, fica a dica. Então, conta pra gente aí o que você trouxe como segundo bloco do Flash House especial Max Justin. Então, vamos para mais músicas? Eu escolhi toda essa sequência agora, né? No que eu comecei a tocar nos anos 90, quando no início da minha carreira, né? Quando eu tocava nos bares aqui de Petrópolis, e essas músicas não faltavam no meu repertório. Então eu começo agora com Together Forever, Rick Astley. Aumente o volume, Flash House especial Max Justin. If there's anything you need, all you have to do is say. Thank you.

eu me lembro de quando você tocava, quando tocávamos juntos, não é? E você tinha o hábito de tocar algumas músicas assim típicas suas, e é exatamente o que você fez, principalmente nesse segundo set. Ah, é muito bom mesmo, né? Poder reviver tudo isso, né, cara? Toda essa sequência aí que toquei, né? Isso fez realmente parte, né, daquele meu começo lá. Então, nessa sequência, Together Forever, Rick Astley, A Little Respect, Erasery, Amy Finn, Peter Guest, Pandora's Box, Living in a Danger, Ace of Base, Miss Sarajevo, e terminei com Mary Have a Little Boy do Snap. Marcante, agradeço demais a oportunidade e fico no aguardo para um novo convite. Cara, foi muito bom participar, meu amigo. Grande abraço a todos aí e até a próxima. Sim, haverão várias próximas, espero eu, né? E sempre convido amigos, DJs bons, como é o seu caso, né? Muito obrigado pela participação, Max. E o Flash House Especial 12 anos da Rio Sul Rádio fica por aqui, edição de hoje, tá? Mas em todo mês de agosto teremos aí surpresas, né? Como sempre eu faço em todos os anos. Então, mais uma vez, obrigado, Max Justin, pela participação de hoje. Semana que vem a gente tá de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Mestre, o R2 está captando alguma coisa da Terra. Ele está dizendo Rio Sul Rádio. Eu entendi.